essa história. Mais ou menos assim, ó. Ela acorda cedo, sai da cama, sutilmente nem me acorda. Eu não me atrevo a alterar essa sua rotina. Me transforma sempre assim, dessa forma, sem jardim, só uma rosa. Pela prosa, pelo din, por ser supersticiosa. Boa, boa. Eu tenho tudo que eu preciso ter. Eu tenho escudo pra te proteger. Eu tenho estudo pra gente vencer. Eu te daria o mundo, mas o mundo é pouco pra você. Sim, te admiro e me acho foda. Tipo, melhor MC da roda. Na moral, depois de mim só, nos meus dias de folga. Aperta um basque que tá tudo certo. E não se faz que o mundo é dos espertos. É, se o Elon Musk ouvisse meus projetos nesse aspecto, é irrelevante, explana o ser discreto. Te alerto a ser desperto, não de embalo. Tem os vícios, saiba os vícios, mas principalmente saiba descartá-los. Boa, eu tenho tudo que eu preciso ter. Eu tenho escudo pra te proteger. Eu tenho estudo pra gente vencer. Eu te daria o mundo, mas o mundo é pouco pra você. Eu tenho tudo que eu preciso ter. Eu tenho escudo pra te proteger. Nós dois contra o mundo, não tem jeito, vai ser sempre assim. Eu fecho contigo e tu comigo, vamos até o fim. Escrevemos grandes planos, deitado olhando pro céu. E hoje a gente tá seguindo e conseguindo tirar do papel. Casa e casamento, ok, lua de mel, ok. A viagem gringa ainda tá puxada, mas cê diz, eu sei. Criançado, ok, já fizemos três. Quem colar do lado delas de maldade, mano, é esse jeito estranhão de eu me declarar. Mas é que faz mó tempão que eu queria falar. A Kai chamou pra gravar, eu pedi pra escrever. Os moleque liberou, e essa eu fiz pra você. Thaís, escrito na minha testa que eu te amo. E essa eu fiz. Escudo pra te proteger. Escrito na minha testa que eu te amo. Eu tenho tudo que eu preciso ter. Eu tenho escudo pra te proteger. Eu vou ter que admitir de dividido. Então errou, errei. Então rei da repetição. Tirei assim 50-50. Mas só por favor, don't turn around from me. Quando eu falo when I'm speaking, gata, desse jeito você vai me deixar sick. Pra perder a classe é fácil, eu não sei ser chique. De nervoso até gaguejo, e só de raiva eu tesourei bem rápido você dos meus retratos. Pra que que eu fui olhar foto de nós dois lado a lado? Eu não me surpreendo se já temos voltado. E pela milésima vez seu corpo junto ao meu de volta eu vou ter colado. Eu tenho tudo que eu preciso ter. Eu tenho escudo pra te proteger. Eu tenho estudo pra gente vencer. Eu te daria o mundo, mas o mundo é pouco pra você. Eu tenho tudo que eu preciso ter. Tipo Andre 3000, Outcast, a gente chega assim, a gente vem assim, ó. Eu não posso deixar isso pra lá. Esse é só uma jeito de pensar. Nunca fez eu perder minha fé, me mantendo de pé. Eu só penso em levar e que te digo sim, eu e ela bem longe do fim. Pensando no bem que vem, nunca pensa no que se tem. O futuro que segue incerto, então brindo com um copo de gin. Mas se for pra falar do dinheiro que cega, ela diz que se foda minha febre pensando no que, malandro. Minha verba, verba, minha verba, verba. A superstição eu deixei pra depois. Eu só penso na fonte que mata minha sede. Como se fosse um eterno amante da vida que aponta o caminho da frente. Minha poesia propaga na vida daquela que luta, que briga, que sabe. Veja minha linda que o fruto que você almeja não cai muito longe da árvore. Eu te confesso tudo que aquilo que você almeja eu ainda não sei. Mesmo sabendo que aquilo que você precisa não tá no cardápio de um rei. Vamos correndo do mundo, correndo do dedo que aponta vocês. Recomeçar outra vez, uma vida simples correndo desse pensamento burguês. Ando pensando acordar todo dia, olhando pro lado e sentindo seu beijo. Doce seu beijo me deixando fora do eixo. Congratulations.